sair. Ela quer ir pra balada, quer se divertir. Cansou de programinha light, não quer cineminha. Quer algo mais pesado pra perder a linha. Amor é coisa do passado, não quer romance não. Oh, não se preocupa que eu te quero só agora. Sem a pegação. Ela tá querendo uma rocha pra descontrolar. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Então o Cristiano Araújo tá aqui pra roçar. Oh, oh, oh, oh. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela tá querendo uma rocha pra descontrolar. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Então o Cristiano Araújo tá aqui pra roçar. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Vive dizendo por aí que não me quer, que eu não presto, que eu só penso em mulher. Quando me vê no meio da mulherada, bate o ciúme e fica desesperada. Mas sei que se eu falar direito, chegar com jeito, você vai dizer que sim. Vai esquecer os meus defeitos, não vai ter erro. Não vai desgrudar de mim, eu vou jogar meu papo envolvente. Vou te pegar, você vai ver, eu vou entrar na sua mente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Se faz santinha, mas adoro uma proposta indecente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Vou te pegar, você vai ver, eu vou entrar na sua mente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Se faz santinha, mas adoro uma proposta indecente. E pra cantar com a gente, Rafael Lime e Felipe. Vive dizendo por aí que não me quer, que eu não presto, que eu só penso em mulher. Quando me vê no meio da mulherada, bate ciúme e fica desesperada. Mas sei que se eu falar direito, chegar com jeito, você vai dizer que sim. Vai esquecer os meus defeitos, não vai ter erro. Não vai desfrutar de mim. Eu vou jogar meu papo envolvente. Vou te pegar, você vai ver, eu vou entrar na sua mente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Se faz de santinha, mas adoro uma proposta indecente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Vou te pegar, você vai ver, eu vou entrar na sua mente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Se faz de santinha, mas adora. Eu vou jogar meu papo envolvente. Vou te pegar, você vai ver, eu vou entrar na sua mente. Eu vou jogar meu papo envolvente. Se faz santinha, mas adoro uma proposta indecente. Valeu, Zé Henrique Gabriel. Valeu, Rafael Libe Felipe. Central do Sertanejo. Se ponerle frenos a mi corazón, yo ya perdí todo el control en esta situación. Cada camino que yo sigo me conduce a ti. Y mientras más quiero escapar, solo me acerco más. No tiene caso, la razón se quedó bien atrás. Yo ya no sigo mis instintos, no quiero sufrir. Y si me entrego ya, no sé qué pasará. Soy un loco enamorado, ella tiene razón. Ah, si esto sigue así, yo cuidaré de mí. Yo dejo de insistir y ella dice no. Mi corazón enamorado, inquieto de dolores, buscando entre los otros el inventor de amores. Espero que esta pasión nunca me deje.